2000 feet, 2020, please LS successfully 1810, comm established. Go 1162, down on 2000 feet, altimeter 1020, wheel call established. He's outside, so much better grass, I should my tank. Caixa mais quente cruzada, aliado que colar pista no 7, vento 100 graus, 109. Aliado que colar pista mais quente. Zero, só os 28, libera a próxima interseção direita e chame só no 21 da sua nave. Gente, acho uma queca. Nove ônus, chame centro Recife, 1235, 1235, 1235. Chame decola 230, 1 no meu pé, cuja corredor é chão, chame o controle 1208. Curva direita, corredor é chão, chama na controle 120.8 graus até. Senta Yankee, controle. Confia. Serviço rodado encerrado, 1 minuto para a posição Conde. Chama agora o controle Aracaju, 0.3. Senta Yankee, copiou? Yankee, bom dia. Controle Salvador, Papa Nova York, mais Yankee. Senta Yankee, copiou o controle? Lógico, Mike Young, mantém-se em regras visuais com o Dorachel, ajuste na 020, reporta fora da barra. Verifica condições de ir direto para Manati, com o Oscar Mike Young. Autorizado direto para a plataforma, reporta na 20. Direto para a plataforma, deu pé, reportará na 20 milha, Oscar Mike Young. Do 1162, call Salvador Tower, 118.95. Salvador Tower, 118.95. Release. Salvador, bom dia, Azul 4082, informação Lima. Azul 4082, espera identificação, chegada Bomé de Ono, se mantém o nível 050. 050, Bomé de Ono, 4082. Zero, go 1162. Shoot around edge 3-4, vacate one next right deck session, and tower ground 1219. Vacate right and tower 1219, ground 1219, so long. Roger, 0, go ahead. Norte, faixando 25 milhas. Vento de 1,00 graus, 1,29, aposto para o Paulo Guardião 01, ajuste 1,020. Salve para a nossa guardião. 01, Maré Pro Norte, chame o controle, 120, próxima 8, decolagem foi às 3h30. 3h30, 208, Samará. Eu chamei a 200, informação Neymar. Eu chamei a 200, senhora identificação, chegada bomba de uma. Você mantém o nível 050. Mando para onde? 050? 050. 050, posso falar com o código de Laguna? Negativo, dona, eu chamei a 200. Mando para a porta, código de Laguna. Pode chamar a 200, tá? Pode chamar a 200, obrigado. Controle do Salvador Guardião 01. Teto de 1000 pés com visibilidade de 3000 metros. Chuva ainda permanece moderada para forte. 74082, pode prosseguir a descida? Afirma, desça para 2000 pés, autorizado procedimento, reporta estabilizado. Desce a 2000, autorizado, chamará, confirmando na 020. Firma na 020. Essa chuva é na Salvador, por 620? Afirma. Guardião 01, mantenha-se em regras visuais, 500 pés. Apenas existe área proibida de climateria. Confirma para o Guardião. Guardião vai afastar 36 milhas pro A340. Salvador na 3436, sente informação Lima. São 3436, senhora identificação, chegada a Bomé de ONU, isso aí mantém o nível de voo 060, reduza para 2509. 060, redução 2509, Bomé de ONU, 3436. Azul 4082, chama a torre em 118 do sinal 95. 1895, 4082, boa. Guardião 01 no controle? Tá, escuta, Guardião. Tira tanto a área proibida de comissaria, instruções de 1.500 pés. Inclusive. Certo, Guardião. Azul 4082, ajuste a chantama 020. Continua a aproximação, reporte visual com o campo, forma chuva moderada sobre o campo. Certo, estimado de 1.000 pés, com visibilidade de 3.000 metros, reporte com o visual, chuva sobre o campo. Sete na visual, 4082. Azul 2790 está pronto. Sente azul 4082. Autorizar pouso pistão no zero. Vento 120 graus, 10 nós. Pista molhada. Azul 4082, copiou? Não, pode confirmar para o 4082. Azul 4082, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, pista molhada. Ciente, leve pouso, 4082, 1-0, pista molhada. Chanama 200, cancelando as instruções de altitude do setor 2 de metais. O ajuste na 020, livre procedimento, reporta estabilizada. 2000, livre para também. Tram 3436, reautorizado de si, para nível de voo 050. 050, tram 3436. Apenas confirmando ILS X-Ray. Chama chuva, tram 3436. 3436, sim. Azul 2790, tá no ponto de espera pronto. Azul 2790, 3x0, mantém pista no zero. É, mantém. Chamada 200, apenas para informação. Perto de... Perto de 700 pés, com visibilidade de 3.000 metros. Grato, informação 00. 182, com solos 47, direita no 21, decimal 9. 219, 4082. Autorizado decolagem pistão 0, vento 150 graus, 07 nós. Autorizado decolagem pistão 0, 270. Azul 2710, segundo 249, chave controle 120 decimal 8. 208, azul 2710, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Você pede o voo. Caixa livre para a programação, reporte no regresso, vai já zerando. Controle Salvador, azul 2710, boa. Azul 2710, contato radar na decolagem, saída Conde 1 Alfa, nível 170. Conde 1 Alfa, 170, azul 2710. São 3436, cancelada de inscrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste na 020. 3.000 pés, sem restrições, na 020, são 3436. Libera da velocidade também ou ainda mantém? Sem instruções de velocidade, desça 3436. 3436. Excepcionalmente autorizaria o T3436 para o Ed Duna? Positivo Duna, T3436. 3436, sim. Romeu e Juliette, Eco Tango, mantém-se na escuta do controle, reporta quando a unidade descida. Juliette, Eco Tango já está em descida, é o 120, está passando agora 160. Gente, você é Romeu e Juliette, Eco Tango, desce e mantém o nível de voo 080. 080, Juliette, Eco Tango. Salvador, voo no 739, bom dia, informação Lima. Voo no 739, sendo identificação, chegada do Med 1, desse mantém o nível de voo 050. pode autorizar o TAP, igual no 739. Após Tapoque, direto em TAP. Relativo, igual no 739. 739, obrigado. Tapoque e TAP, desce até o 50. Gente, igual no 739. Afirmativo, chama a torre 118 do sinal 95 e chama 6200. 6200, Torre. Proxima, 300. Reporte quando visual com o carro. Porta Rica. Pistão no zero, vento 180 graus, 04 nós, pista molhada. É, abriu o posto. Tempo de controle? 3436 atingindo 3 mil pés. 3436, desce para 2 mil pés, está autorizado IADSX, X-Ray da pista 190, ajuste 1020, reporte estabilizado. X-Ray 1020, reportará na 3436. Eco Tango, confirme se já voou visual anteriormente na rota. Afirmativo. Gente, desceu autorizado até nível 080. 3436. 3436, você quer? Por mera curiosidade, qual a separação mínima radar que os senhores usam na terminal aqui em Salvador entre as aeronaves na aproximação? 3436, a separação radar de 5 milhas. 5 milhas, graças. Checo Tango, Palme FR, cancelado, zona 457, descida autorizada até 3.506, o ajuste 1019. Muito obrigado, chamado de pouso 1508, ok? Confirma o chamado para pouso? unidade Eco Tango, cliente do estimado 1508, chame Rádio Cera na frequência 131 decimal 3. Chame a torre na frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, 3436. Salvador, 3436. 3436. Continuar a aproximação, ajuste altímetro no 0119, corrigindo. Reporte visual com campo, teto estimado de 800 pés. No 0119, reportará a 3436. 3436 tem a pista vista. Já 3436, firma. A pista está livre, só reporte quando visual o campo, ok? Que eu estou quase um desvio de uma área aqui na aproximação final, só pode repetir. O vento está cheque de 120 graus, 12 nós, reporte quando visual com o campo 3436, pista está livre e molhada. Pista molhada, já reportou visual com a pista. Ok, ciente, está 3436, visual pouso pistão a zero, vento 120 graus, 03 nós. Livre posto, pouso 10, tá 3436. Como é que é e contatado essa pesquisa? O voo no 739 está liberado da velocidade? Voo 739, cancelada a restrição de velocidade e nível da chegada no Médio 1, desça para 4.000 pés, ajuste no 020. Sente 4.000 pés, nível das restrições, na Pó Médio 1, com 1.020, voo no 739. Solo aos 01, direita no 21 da sua nave. Controle Salvador, voo no 739, da presença de Osprey, vai voar Duna. Controle Salvador, voo no 739. Velocidade 39, desce até 2 mil pés, ajuste altímetro no 0, 1, 9, 1020, autorizado ali na SSE, informe estabilizado. Formalidade estabilizado, informe com a turma, vamos no 739? Afirma, autorizado. Feito, no 739. Andrés André 745, próxima ponte espera pronta. André 745, autorizado alinhada decolar pista no zero, vento no 70 graus, 05 nós. Alinha decolar pista no zero. Vento 180 graus e 0,62 de nós. Divida colagem igual a 790. Gol 739, continue a aproximação, ajuste o altímetro 09, reporte visual com campo. Reporte visual com campo, gol no 739. Ele, Aracaju, na frequência 20 decimal 1, azul 27, 10. Controle Aracaju 201, obrigado, bom dia. Corrijo, azul 270, a frequência número 0, decimal 3. 206, obrigado, boa tarde. Salvador, bom dia, Oceana 356, sente o Mike. Oceana 356, via chegada da Maria Diana, desce Mateus 050, ajuste o altímetro no 019. Descendo 050, ajuste no 019, seria possível proa de Duna, Oceana 356? Negativo, seu número 2 na aproximação, estamos tráfego no setor de decolagem de saída da água, então mantenha a pressão da chegada. Mantendo a pressão da chegada, Oceana 356. Controle do 9790. Gol 9790, contato radar área colagem, submeteu nível 370 via saída PUC. Via saída PUC, gol 9790. Controle do Oscar Mike 500 de Langra, SACPL, solicita livrar 1.000 pés de 500 pés. Oscar Mike 500, desse manter 500 pés, regra de voo dos olhos, estocímetro 9099, vou em... Parou de Itapuã e vamos passando através do Pressão. Amará através do Pressão, Uia. Aos 1-0, direita, 1-2-1, decimal 9. Ligou? 739, no solo, aos 1-0, 1-2-1, decimal 9, frequência do solo. 2-1-9, boa. 3745, chama você do Recife, na frequência 28.35, até 23.8. 3735-238, boa. 90, chama você para Recife, na frequência 12.85, até 12.5.45. Confirmando a frequência do Golo 790? 126.85, a primária, a secundária 125.45. 126.85, secundária 125.45, seu bom serviço. Tá. Acho que é o Mike Yankee, visual coronel. Afirmativo. É o Mike Yankee para o meu... para o ingresso no circuito de tráfego, chame todos a lado na frequência 118.95, acho que é o Mike Yankee. 1895, Yankee. Estou em Salvador, é o Papa Romeu, acho que é Mike Yankee. Papa Romeu, acho que é Mike Yankee, mantém a linha do litoral, reporte vertical do farol de Itapuã. Passará, está passando agora o Jardim de Alaúia, 510. Reporte vertical do farol de Itapuã. Passará. Autorizado, dá presente o Oscar Mike Yankee, rua à esquerda para a base 97 direito. Autorizado, acho que o Mike Yankee autorizado, dá presente cruzamento, base para a direita, ajuste 1019. Reporte base 97. 1019, reporte para a base 97, Yankee. E, Salvador, boa tarde, boa noite, 556 para ingresso no Zelo. Boa 156, utilizado alinhado para colar, pista 10, vento calmo. A linha é 5.6 décima até 2.000 pés, ajuste altímetro no 0.19, forma estabilizada, LF6, pista no 0. 2.000 pés, ajuste no 0.9, autorizado LF6, poderia voar Duna, chinamento 35? Afirma, autorizado 2.000 pés, ajuste 1.019. 2.000, voando Duna, ajustado no 0.9, chinamento 35? Obrigado. Thank you. 5-6, decolar 21-7, chama o controle 120, decimal 8. 208, voo 256. Cono 556, contato radar decolagem, submeteu 360 via saída salvo, Uno. 360 via salvo, Uno, voo 556. Direção no final, no 7, vento. Vou chamar a gente, autorizar pouso, sistema 7, vento calça. E aqui. Eu ia confirmar se a pista está molhada para o chaneamento 356? Ah, lá. Boa informação. Guardando. Cola 356, a pista encontra-se molhada, porém sem chuva. O aeródromo de Salvador, o teto de 1000 pés, visibilidade de 6000 metros. Gente, obrigado pela informação, chaneamento 356. Chama 356, bom dia, ajuste ao time 019, continua a aproximação, aeroporto visual com campo, sem chuva, pista molhada. Gente, visual com campo, chama 356. Chama 356, trato de avistado, utilizado pouso pista 10, vento calmo. Lever pouso no 0, chama 356. Bono 556, chama agora 736, na frequência, no 28, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 1238, bom, 556. Chama 356, no solo 24, livrado no 21, detonado. Livrado no 219, chama 36, que vem.